segundo alinhado pronto. Tango, Oscar, Zulu, Alfa, livre de decolagem, som no 7, o vento 340 graus, 3 nós. Tango, Oscar, Zulu, Alfa, decolou agora aos 34, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho, boa noite. Bom, conta pra dar uma decolagem, suba em Matinha 100, saída Coral 5. Coral, por favor, direto pra nada. Dois mil pesos econômicos. Pode ser qual? Fiz a prova de garupa, desde que vai cruzando, ela não é, vou deixar entrar na terminal olhando. Aguarde. Encontrei livre LS de Super 12 no peso, último terço valor 1097, chame estabilizado. Descendo 2000, autorizado INS, vai reportar estabilizado a chanela, 613, com 1017. Zulu Alfa, mantenha somente a flor de coral, aguardando posterior autorização do seu controle de avião da Rubi. Estabilizado no ILS, o Xanéia 6313. 6313, complete a aproximação ILS, Xanéia Torre Salvador em 18, Piscina ao 95. 18, 95, 14, Xanéia 6313. Até já. Torre Salvador, o Xanéia 6313. Estabilizado no ILS, pistão no zero, baixo travado. Oceano 6313, sem contato visual, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Autorizado pouso pistão no zero, Oceano 6313. deixa eu só confirmar pro Chanel 63 no 3, tá? Tá molhado, tá chovendo? Fica molhado. Não chove na aeródromo, ok? Positivo, obrigado. MA-3-3 no solo aos 5-0. Livre direito aqui no solo 1-2-1-9. A pista ali contra se molhada, comandante. Obrigada. Faça a escuta do solo agora ou mantenha a sua escuta do chinelo? 1-2-1-9. Obrigado. Solo chinelo, é 3-1-3, segura a sua escuta. Bom dia, meu 3-1-3, Alfa Juliette, número 4. Alfa Juliette, seu portão 4, chinelo, é 3-1-3, obrigado. Hotel Juliette. Autorizado início do rebote, rebote para ingresso no pátio 1. Alfa, Hotel Centena, serviço radar encerrado. O controle Ilhéus, frequência 20 decimal 1. capitão, o motor 06. 329, essa notificação. Cruzeiro chegando bom. Já desci. 40040. Cento e vinte e um nós para a cópia. Sou 3520, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Pucajama, Pojama direto. O controle 1208, acione 5006. Thank you. sua copa. Prossiga, por gentileza. Salvador Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, transição ótima. Rovia Pesulu 10 até Bridge, atualiza Pesulu 6, central até o Zulu e conforme a rota do plano de voo. Acione 5565, controle 1208. Cruzado Guarulhos, 360, vou falar da 10, curva direita, saída da El Máxima. Depois eu tenho o Zulu 10, Brito, eu tenho o Zulu 1,6, trava até o Zulu, conforme o plano. 5565, anotação, ponto 1208, eu controlo 3313. Responde pra puxa, cara. Vou voltar. Repetível nível 400 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, perfil na subida da El, transição ótima, intercepta Pesulu 10 até Bridge, após o Pesulu 6 até Bravo até o Zulu e após conforme ordem no plano de voo. O controle 1208, acione 5012. 400, decola da 10, curva direita da El, Máxima, até Zulu 10, Brito, até Zulu 6, Bravo até Zulu, direto, e 120, 8.2, 5.0, 1.2, 8.2, boa hora, 7.5. Chame pra puxa, senhor. localizador, dia 329, localizador. Aproximação, chama a PM 1895-329. 1895, relacionado. 329, obrigado. Novo Salvador, bom dia, Felipe 5329. Felipe 5329, muito bom dia. Continue a aproximação. Cheque 3. Que ainda não, nós estamos por recolhido. Chamarei nós, se tiver baixado também. Reporte quando baixar o trabalho. Importante. Trip 5329, tem machado de trabalho. Tráfico avistado, tem livre pouso a 10, o vento é calmo. Vento calmo, livre pouso, trip 5329. decolagem da 10, do Santa Cala. Iniciando, tanto de cima da Agora de autonomia, já leão, Renato, no caso. 520, decolou 28, controle 120, decimal 8. 208, tá perfeito, 20, bom dia. Projeto 0 da 10, baixa minha torre em 295, altíssimo, marca agora 1016. Baixo 1, alfa, 159, tem que compactar, melhor 1, 0, 2, 1, 7, 3. Zero. 520, contato radar André Colares, 51-190, CD PUCA. PUCA, 190.